Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada enquanto pedalava às margens da BR-470 em Gaspar. O acidente aconteceu por volta das 9h30 desta terça-feira, dia 1º de outubro, em frente ao posto Juninho. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para o atendimento da ocorrência. Chegando ao local, encontraram a ciclista com os sinais vitais alterados e traumatismo crânioencefálico grave. O cabo Rafael, do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, nos dá mais detalhes desse acidente. O Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar foi acionado nesta manhã da terça-feira para atender a ocorrência de atropelamento na BR-470, nas proximidades do posto Juninho. Chegando ao local, a guarnição constatou que era uma vítima, né, uma senhora de 61 anos, estava em estado grave, então o SAMU foi acionado para prestar o apoio também, o qual atendeu no local, e logo após conduzimos ao Hospital de Gaspar. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para fazer buscas, né, e identificar o veículo que evadiu-se do local. Falando sobre o atropelamento de uma ciclista na BR-470 na manhã desta terça-feira, dia 1º de outubro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.